dos homens é acreditar que tudo que se faz de bom dura pra sempre. Tá na rua, nas esquinas, na boca do povo, onde o PT governa, dá certo. Tá na alegria de quem já tem emprego de novo, onde o PT governa, dá certo. Onde o PT governa, dá certo. O PT governa, dá certo. Tá no sorriso das crianças, nas creches das escolas, em tudo que foi feito pela educação. Tá na saúde que funciona quando se faz direito. Tá no sonho de se ter uma casinha do seu jeito. Onde o PT governa, dá certo. Onde o PT governa, dá certo. Tá na felicidade desse povo que sabe que a vida melhorou. O PT é bom de governo. Onde o PT governa, dá certo.